Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve! Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Aqui é a Fafi Prado, da Ninquimpa, falando. Alô, alô, W Brasil! Aqui é Tatiane Damasceno, do Ninquimpa, Núcleos de Culturas Negras e Periféricas. E estamos começando hoje com uma convidada muito especial, a Mãe G. Salve, salve, queridos! Eu sou Joyce, e se você é nosso parceiro que já está aqui nos acompanhando, né, há algum tempo aqui no nosso Diáspora, a cor da nossa cultura entre encontros e redes, você também já sabe, como a Tati já colocou, que nós somos da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje aqui com a gente, como Tati também já colocou, uma convidada espetacular, Genilce dos Santos, mais conhecida como Mãe G, e a Lorixá do Axé, Alaqueto e Leogum, Alada Megi, terreiro de Candomblé, do qual é a matriarca. Formada em pedagogia pela Faculdade Chafik, tem 2 filhos biológicos, além de muitos filhos de coração que a religião lhe deu. Ao Candomblé, dedica grande parte da sua vida, pois iniciou na religião com 20 anos de idade e exerce com muito amor e carinho, até hoje, seu posto de Ialorixá. Dê o seu salve aí, a sua bênção a nós, Mãe Gê. Olá, meninas! Aqui é a Ialorixá Genilce de Ogum, conhecida como Mãe Gê, falando aqui do Axé Alaqueto e Leogum Aladameji. Estou muito feliz em participar com vocês. Viu, meninas? A honra é toda nossa, Mãe G, de recebê-la aqui nesse dia de hoje. Para a gente é realmente uma honra falar de um tema tão importante para a gente, que é sobre o candomblé. O que é candomblé quieto? Mãe, eu acho que a gente pode iniciar, né? Porque aqui esse terreiro, ele é um terreiro de discussões e bulimentos, né? Onde a gente, o nosso maior objetivo, né? Nosso maior foco é realmente destruir, acabar com a discriminação e com o racismo epistêmico, na qual a nossa cultura afrodiaspórica, africana, indígena, sofre tanto nessa sociedade. Eu acho que a gente pode começar, Mãe G, colocando a partir do seu olhar, da sua visão, o que é o candomblé quieto. Né, qual é o histórico dele, né? Como que ele surgiu aqui nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil, enfim, e tudo a partir da sua vivência, né? Da importância do que é o candomblé, né? E por que é candomblé quieto, né? Porque a gente vai ter aqui um outro programa falando também do candomblé Angola. Enfim, mãe, fique à vontade, esse terreiro é todo seu. No processo de tráfico e de exploração à África, os últimos povos trazidos são os Yorubás, que atracaram aqui no Brasil, na Bahia e em Recife. Essa é a introdução da situação no momento. Dando início às primeiras casas de candomblé aqui no Brasil. A primeira casa, o Bitedô, no Recôncavo Baiano, e a Casa Branca, que foi o primeiro candomblé registrado no Brasil. É o candomblé quieto. E mãe, a senhora acha que o candomblé, né, ele é colocado aqui nessa sociedade colonial num lugar de uma caixinha só de religião? O que a senhora pensa sobre isso? A senhora acha que o candomblé, ele é muito mais do que uma religião? Como que a senhora vê a importância do candomblé para essas Áfricas, né, que chegaram aqui no Brasil, né, e como a senhora bem colocou, né, em determinado processo da escravização, chegaram esses povos, né, de Togo, da Nigéria, do Benin, os Axantes, os Eueás, né, e a partir daí, né, também se trouxe aí o candomblé queto, né, essa maneira de como cultuar a ancestralidade, né, enfim. Me diz um pouco a respeito do como que a senhora vê o candomblé. A senhora vê o candomblé como algo a mais do que somente essa caixinha que esse sistema colonial nos coloca, que é a religião? O candomblé em si, ele não é só uma religião, ele é uma filosofia de vida. E pedagogicamente nós podemos trabalhar com ele. A culinária, as plantas, né, que é a ciência. Nós podemos trabalhar na tecnologia, que é o caso dos Itãs de Ogum. Nós podemos trabalhar a colheita, as plantas, de uma maneira geral, com o Oxóssi. Então, o candomblé em si, ele é uma filosofia de vida para nós, candomblezistas. É muito importante a gente continuar cultuando a nossa ancestralidade. Mãe, e como que a senhora recebe, através da nossa sociedade, que infelizmente é preconceituosa, e entende o candomblé como uma religião onde se julga que tenha práticas demoníacas, pois é isso que essas pessoas falam, elas comentam, e elas julgam. Portanto, quando pessoas que praticam, exercitam esta filosofia de vida, que não é apenas uma religião, né, como a senhora bem falou, ocupam lugares, vão a lugares, andam, circulam e vão e vêm, têm as suas vidas colocadas em risco, né, porque são pessoas que são marcadas pela sociedade, que julga e condena, né? Então, como que a senhora vê assim essa questão na sociedade? A senhora tem uma postura que vai, enfrenta, né? Quer dizer, pega a condução com seu traje, enfim, circula pela cidade, ou uma postura que vai de encontro mais com o recluso, né? Ficar mais quieta. O grupo tem que se manifestar em lugares mais afastados, enfim, como que a senhora acha que deve ser a postura de quem pratica essa filosofia de vida? O enfrentamento, a resistência, né, ou no momento atual se resguardar para que não haja mais ainda o extermínio que a gente sabe que há? Em relação à filosofia de vida, eu acho que a gente não deve continuar recluso, que a gente tem que colocar as nossas vestes. Eu ando com as minhas vestes, eu mostro quem eu sou. Da minha casa, todos mostram quem são, porque não há necessidade de ser viver recluso. Porque é uma religião como qualquer outra. E nós devemos enfrentar isso, não ficar escondendo. Porque se fosse assim, as outras religiões também teriam que se esconder. Então nós tratamos como religião, filosofia de vida, e nós temos um enfrentamento, a gente enfrenta mesmo essa situação. Esse racismo religioso é uma ignorância cultural das pessoas que não conhecem. E, portanto, nós temos que enfrentar realmente de cabeça em pé, de coração aberto, sempre, enfrentar sempre, porque é uma resistência, porque a nossa religião, ela não é uma religião demoníaca, é uma religião que nós cultuamos a natureza, nós respeitamos a natureza e trazemos para a nossa comunidade a natureza, de uma maneira geral. Mãe, muito lindo ouvir a senhora falar, sabe, quando a senhora traz que candomblé, né? Ele é uma filosofia de vida. E isso vem de acordo com muitas das coisas que eu leio a respeito, e uma das coisas que eu cada vez mais tenho afirmado, sabe? Que candomblé, ele foi uma das primeiras formas de sobreviver nesse mundo desgranhento e cão racista que é esse território chamado Brasil. Foi a primeira maneira de organização política, cultural, social e também religiosa dessas Áfricas aqui encontrarem as suas estratégias de encantamentos no meio a tantos desencantos e morte. Então, é muito lindo quando coloca começar a questão da filosofia de vida. Sim, é uma filosofia de vida no sentido de um pacto com a espiritualidade para manter a vida. Muito lindo. Fafi, com você, querida. Mãe G, sua bênção. Um prazer ter a senhora aqui conversando com a gente. Eu queria perguntar sobre essa aproximação, essa filiação, né? Esse envolvimento com o candomblé aqui no solo brasileiro, né? No território Brasil. Eu queria que a senhora mais ou menos colocasse assim, o que a senhora pensa, né? Como a senhora vê essa questão das pessoas que se filiaram aqui no Brasil à religião, né? É um chamado, ou seja, toda a aproximação com o candomblé, ela é um chamado à ancestralidade, a uma reconexão com essa ancestralidade. Como a senhora vê essa proximidade? Mãe G, pegando um pouco esse gancho, né, que a Fafi está trazendo aqui para a gente, como que a senhora vê também o comprometimento das pessoas brancas dentro do candomblé? Né? Porque, como a gente está colocando aqui, né, o candomblé ele é uma estratégia, inclusive, de como uma organização política, cultural, social, né, e espiritual, ancestral, dessas Áfricas aqui no Brasil, né, teve aqui também as estratégias de como manter a língua, de como manter os fundamentos, se autonomeando, visto que o colonizador, escravagista, te arrancaram os nossos nomes, e no candomblé você é rebatizado, né, é uma forma de você também se renomear. E aí a gente está vendo aí, né, mãe, passando aí por um processo histórico, onde está vindo aí muita gente branca, né, tomando os candomblés. Como que é isso, mãe? Como que a senhora vê isso, né? E qual é a importância, né, dessas pessoas se comprometerem numa ação antirracista de fato, para que a gente possa permanecer, né, com o candomblé? Enfim, eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito disso, sabe, pegando aqui um gancho no que a Fafi está colocando. Com certeza é um chamado. Com certeza, sem sombra de dúvidas, é uma reconexão total com a ancestralidade, porque quando as pessoas da religião se encontram, é como se estivesse se reencontrando com a própria família. Quando se reencontra com o orixá, com certeza é um chamado geral para a sua ancestralidade, para a sua afirmação como pessoa, como ser humano. Realmente é um chamado, sem sombra de dúvida, porque ninguém entra no candomblé à toa. Ela sempre tem um chamado, ou por uma situação ou por outra, ela sempre é chamada. Infelizmente, o candomblé é para todos, mas nem todos é do candomblé. Como os brancos se apropriam de tudo, eles querem se apropriar de tudo, infelizmente eles estão se apropriando do candomblé. O candomblé hoje em dia, ele embranqueceu muito. E com a ideia de que o candomblé é escravocrata, essa situação toda, então os negros, né, eles se acham inferiores, infelizmente, em algumas situações. Aí eles fizeram o quê? Eles estão indo para as igrejas e os brancos se apropriando do candomblé de uma maneira geral. Infelizmente, é isso. Ficou uma situação muito desagradável, porque os brancos, eles se apropriam de tudo, vocês sabem disso. Eles querem se apropriar da cultura, eles querem se apropriar de tudo. Mas eles se apropriam de uma situação que muitas vezes não diz respeito a eles, porque o conhecimento realmente está dentro do candomblé arcaico, que muitas vezes eles não têm acesso. Por isso que eles, e na maioria das vezes, eles estão banalizando o candomblé. Infelizmente, estão banalizando. Então, na época que eu fiz santo, não era do jeito que é hoje. Uma banalidade, infelizmente. Negros, quando são iniciados, os orixás se enaltecem muito mais do que numa pessoa branca. Eles sentem aquela necessidade de... tem aquele brilho maior, aquela luz, aquela ligação maior com a ancestralidade. Tem uma diferença em algumas situações das pessoas negras com as pessoas brancas. São muito mais fortes. Também podemos educar essas pessoas brancas dentro do candomblé, né? Porque eu tenho filhos de santo brancos, tudo, mas eles são aqueles que são sérios, eles procuram, né, queriam aprender mais. Mas não é a maioria. Mas os poucos que eu tenho, eles querem se apropriar, eles querem entender, na maioria das vezes. E aí, se sentindo bulinados? Bulinadas? Então daqui a pouco a gente volta, feras. Padre Santo é mistério, ele está falando sério. Padre Santo é mistério, ele está falando sério. Fazer santo, Padre Santo é mistério, é o mesmo que fazer profissão de fé. Dentro do preceito do feiticismo, vai por mim, estou por dentro. Nenhum baba lorixá ou ialorixá tem o direito de revelar como a iaô se torna filha de santo. Vai por mim, estou por dentro. É proibido por qualquer seita revelar como se faz santo. Isto tanto faz em Jeixá, em Jeja, em Caboclo, em Umbanda, em Queto, etc, etc. Vai por mim, eu não vou entrar em detalhes. Penetrando seus mistérios é que se esclarece parte de alguma coisa. Eu estou falando sério. Se você fez seu santo, eu vou dizer. Tira o tosse da cabeça, eu quero ver. Não balance seu corpo tanto assim. Chega agora para bem perto de mim. Digo até qual a erva que usou. Sinto o cheiro bem forte do alecrim. E no banho do qual lhe transportou foi cantada a cantiga que é assim. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Se você fez seu santo, eu vou dizer. Tira o torso da cabeça, eu quero ver. Não balance seu corpo tanto assim. Chega agora para bem perto de mim. Digo até qual a erva que usou. Sinto o cheiro bem forte do alecrim. E no banho do qual lhe transformou foi cantada a cantiga que é assim. Aqui é Maré, aqui é Maré. Para que sou bom, aqui é Maré. Aqui é Maré, aqui é Maré. Para que sou bom. Acabamos de ouvir a segunda faixa do álbum criado em 1970, Samba e Talento, do cantor e compositor Raimundo Cleto do Espírito Santo, mais conhecido como Tião Motorista, nascido em 26 de abril de 1927, em Salvador, Bahia. Estudou no Liceu de Artes e Ofícios, onde participou do coral. Aos 9 anos, compôs a sua primeira música chamada Papai Noel Passou, Fez Que Não Viu. Ai, maravilhoso. Aos 16 anos, recebeu o apelido de Tião. Mais tarde, ficou conhecido como Tião do Pandeiro. Aí, anos depois, nosso maravilhoso Jamelão o apelidou de Tião Motorista. Gente, esse álbum é espetacular. Está disponível em todas as plataformas. Recomendo muito. Vá até lá. Olá, eu sou Sandra da Zona Norte, eu escuto, aprendo e me divirto com o programa Diáspora, a cor da nossa cultura entre encontros e redes. Valeu! vocês estão? Torço para que estejam todos e todas e todes muito bem. Sim, a vacina saiu, mas a questão é, quando é que essa vacina vai chegar até a gente, não é mesmo, amores e amoras? Sendo assim, a gente continua ainda gravando o nosso Diáspora Cor da Nossa Cultura em Encontros e Redes no modo remoto, evitando aglomeração, usando máscaras, lavando as mãos, usando álcool em gel. Tudo isso para que a gente permaneça vivos, vivas e víveis, porque esse é o nosso maior ato de resistência nesse momento e nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil. É isso, amores. Diáspora. No bloco anterior, estávamos aqui, né, bulindo a respeito do candomblé, a respeito de ser uma organização política, cultural, social e espiritual, religiosa, aqui nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil, né, essa relação, né, de apropriação cultural das pessoas brancas em relação ao candomblé, né, e deixando sempre muito claro, amores e amoras, que são tudo a partir do nosso ponto de vista. A ideia é bulinar realmente para criar os movimentos necessários para a transformação dessa sociedade racista, né, que a gente consiga quebrar essas correntes, né, esse genocídio epistêmico, né, da população afrodiaspórica, da cultura africana e da cultura indígena. Temos aqui hoje, né, essa convidada espetacular, Mãe G, aqui com a gente, botando fogo no parquinho, botando as suas reflexões, a sua vivência. E eu vou passar para Tati, porque enquanto a gente estava aqui escutando a música, Tati estava aqui bulinando e disse que quer mais uma questão. Então, é com você, Tati. Mãe G, a gente viu que a senhora também tem a sua formação aí em pedagogia, né? E aí eu queria saber um pouquinho sobre a sua opinião com relação a essa pedagogia, essa escola, né, que nós temos atualmente, que é uma escola que não pensa a cultura dos nossos povos negros e indígenas, pensa apenas a partir de uma perspectiva branca, né? Essa pedagogia que não é a pedagogia das encruzilhadas, é uma pedagogia que vai trazer aí o foco, né, para questões coloniais, questões europeias. E a senhora acha que nós deveríamos lutar, batalhar por uma pedagogia que trabalhe mais as questões afro e indígenas, para além de uma data específica no ano, né, que vá comemorar, mas que em todo o seu ano letivo vai trazer um currículo que tem, que firma esse compromisso de suscitar a nossa cultura, a cultura das nossas crianças negras. O que a senhora pensa com relação a essa pedagogia? Olha, minha, vou bem te dizer que o grande problema de trabalhar a pedagogia, dentro da pedagogia, é a ignorância cultural, porque os professores, infelizmente, eles não querem trabalhar esta parte. E é quando vai se falar sobre a cultura afro, eles ficam muito arredios, eles não querem saber, eles não se interessam. Então, antes de passar para as crianças, teria que haver uma formação com os professores. Com os professores, para eles entenderem o que é realmente uma cultura afro. Porque quando você vai falar da cultura afro, eles já acham que é macumba. Aí já vem os evangélicos, acham que é macumba. Se falar em alguma é macumba, tudo é macumba. Mas, infelizmente, teria que fazer um tratamento, um ensinamento, um trabalho com os professores. Mostrarem para eles o que é a cultura afro, para depois eles passarem para as crianças. Então, primeiro tem que haver uma formação com os professores, para depois eles trabalharem com as crianças. Porque dentro da cultura afro, podemos trabalhar todo tipo de matéria, todos os tipos de matéria. Podemos trabalhar a ciência, podemos trabalhar a culinária, podemos trabalhar a história de uma maneira geral, a gente pode trabalhar a matemática, a gente pode trabalhar tudo com tudo, tudo, geografia, tudo. Mas primeiro tem que haver uma formação com os professores. São professores, diretores, porque existe esse racismo, essa ignorância cultural, infelizmente, sabe? Quando eu estava fazendo a faculdade, eu abordei esse tema. Nossa, tivemos que mudar muitas coisas no nosso TCC. Infelizmente, sabe? Porque eles veem a cultura afro como macumba o tempo todo. Nossa, é horrível, é horrível. Pois é, queria fazer um alinhavo com o que a senhora disse, Manje, sobre essa questão aí do candomblé ter tantas possibilidades, né, pedagógicas, de convívio, de afetividade, de trocas, né? Temos uma lei no Brasil, né, que fala sobre o ensino da cultura afro-brasileira. Então, assim, realmente essa ignorância cultural, ela é a fonte de todo o racismo, né? Ela é a justificativa mesmo para que as pessoas fiquem numa omissão, né, de uma postura. Então, queria relacionar isso com o que a senhora falou também desse embranquecimento do candomblé, né? Pensando que essas pessoas brancas que estão em busca de uma espiritualidade, que repensassem, né, também sobre o seu compromisso social. É muito fácil ir buscar uma espiritualidade, mas na hora desse trabalho, né, de fazer esse trabalho realmente no dia a dia, no cotidiano, quanto essas pessoas também poderiam colaborar para virar do avesso a própria branquitude, né? Porque a gente sabe aí o quanto é difícil mesmo esse diálogo nas escolas, nos espaços culturais. Então, é muito triste ver que a gente ainda, né, em pleno século XXI, a gente está ainda como se fosse lá atrás, né? E tratando de modo leviano até, né, a religião e tudo mais, a própria pedagogia. Então, acho que fica aqui um alinhavo, queria deixar aí um pouco dessas reflexões, bulições, para a gente pensar sobre isso, né? A responsabilidade que a gente tem com essa evolução social, para que haja uma espiritualidade de fato, né, onde a gente possa ver aí florescer justiça, florescer igualdade, né, que o racismo, um dia a gente possa ter esperança de que o racismo acabe nesse país. Pegando aqui o gancho, né, da Tati, da Fafi, até mesmo do que a mãe trouxe, né, tá aí, tá mais do que na hora, né, da gente começar a olhar para essa sociedade, né, e buscar outras formas, outras possibilidades de apreensão da realidade, né, de apreensão da realidade, de busca de conhecimento, né. Temos aí as leis que não são cumpridas, temos aí uma sociedade extremamente racista que causa o epistemicídio, o semiocídio, né, o genocídio constantemente das nossas ontologias e subjetividades, né. Enfim, a gente já viu, né, amores e amoras, o quanto esse tema, ele precisa ser bulinado, ele precisa ser refletido, né? O quanto o candomblé pode nos auxiliar dentro da sala de aula, professores e professoras, né? Enfim, Manje, gratidão profunda por estar aqui com a gente. E nos diz aí aonde que a gente pode te achar, como que a gente pode conhecer a sua casa, enfim, a sua casa, né? O terreiro. É sempre bom deixar claro. Enfim, mãe, dê aí as suas considerações finais e a sua despedida. Muito obrigada. Obrigada, obrigada pela oportunidade, né, para poder participar. Espero participar outras vezes, né? Se teve algum erro, vocês me desculpem. E vocês podem me encontrar, podem vir conhecer o terreiro. Eu moro um pouquinho longe. Eu moro aqui na Estrada Engenheiro Marcilac 5009, Sítio Sete Curvas, Parelheiros. Então, quando vocês quiserem vir, fique à vontade. Fique à vontade. Vocês podem me achar no Instagram, no Zap, no Facebook, entendeu? Mas é aqui, ó. Estou à disposição de vocês a hora que vocês quiserem. Eu agradeço. Agradeço muito. E espero que tenha sido de grande valia. Tá bom? Qualquer coisa pode perguntar que a gente responde. Muitíssimo obrigada, Mãe G, pelo seu tempo, pela sua disposição aqui de conversar com a gente, com as pessoas que estão ouvindo. e que multiplique, né? Que chegue aí em bastante gente as suas palavras, para que a gente continue aí nessa rede. Muito obrigada, um grande abraço, um abraço bem apertado para a senhora. Mãe Gê, muito obrigada pela presença da senhora aqui com a gente. Obrigada pela disponibilidade, por responder aqui as nossas questões todas, pela aula, né? Porque é sempre muito bom conversar com pessoas que têm muito a passar para a gente. E a senhora é uma delas, tá? Obrigada por tudo, um beijo. E até a próxima semana, galera. Se você fez seu santo, eu vou dizer: tira o torso da cabeça, eu quero ver. Não balança o seu corpo tanto assim. Chega agora para bem perto de mim. Digo até qual a erva que usou. Sinto o cheiro bem forte do alecrim. E no banho do Paulo e transformou. Foi cantada a cantiga que é assim. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora.